Tan 3601, no som 90 bordo, 3 4 horas, alternado Galeão. Táxi de Apache Índia, no ponto de espera chama pronto, 1300 no ajuste. 1300 no ajuste, Apache Índia, no ponto de espera vai chamar pronto, tá? 3601. Chame na 118, meia gentileza. Salvador, bom dia, é o Tané 621, posição 11, para o feedback acionamento. Autorizado no 11, chefe táxi. Autorizado no 11, chamará para o prático, Azul 4177, cópia. Autorizado Vitória 360, Peruísque 50, decolada pista 10, direita, da Leda Eudes, 1 no 935, 5473. Clear taxi, report you across the runway. Tan 3601, no ponto de espera da Aeroporto, pronto. Fleet Cross the Runway, Bravo, India Roma, report Lima, Texas. Tan 3601, autorizada a linha decolar, 120 com 10. 7, Norte, autorizado aliás de Colata 2601. Waiting, the boys talk to you the text. Solo Central, estou em Salvador, o Oceané 6251 está pronto para o táxi com 7:10 a bordo, 4 horas e 4 minutos e alternando o galeão. 6251 via Pátio Índia, chama no ponto de espera pronto, 1013 o ajuste. 1013 o ajuste, Pátio Índia, chamará pronto, Oceané 6251. 3601 da TAM, decolou os 37 e 1935 no voo. 1935, bom serviço, 3601. Salvador, muito bom dia, TAM 3601, perfil da EL. Passando 2.000 na frequência. 3601, bom dia, contato radar na decolagem, subo ao 360 na feira da EL. 360, sobe até... Tem condições de voar direto da EL? Direto da EL, afirmativo, está livre. Direto da EL, tá 3601. Autorizado 6251 na linha de decolar, 100 graus com 4 nós. Eu chamo agora o centro Recife em 1251, alternando 3325. 351, 3325, tá 3601. Azul 4, 177, se tiver estacionamento no portão 3. Libre, puxa o sinal azul, chame taxi. Puxa o sinal aqui da trava taxi, Azul 4, 177. Oceania 6251, grato. Oi, Salvador, bom dia, Oceania 6251, passando 1800 na Dael Leda. Bom dia, 6251, contato radar na decolagem, Sugol 360, saída Dael. Pro de Dael, na Tel 360, Oceania 6251. Controle Salvador, Oceania 6251, possibilidade de voar proa de Leda? Leda, está livre, direto Leda 6251. Direto Leda, Oceania 6251. Salvador, muito bom dia, WebJet 5717, Web5717, só um instante para cópia. Excelente, lá. Bravo India Romeo, Clear to Cross, 100 degrees, 069. 177, está com 102 a bordo, 3h30, e até na Galeão Comportado. Então, 3h30, 102, chama no ponto de espera. Já foto no ponto de espera, aqui, bate no teste. India Home, eu contacto Salvador de parte 1-1935, airborne 48. Okay, Salvador de parte 1-1935, thank you, have a good day, sir. Salvador de parte control, good morning, this is Papa Papa Bravo India Romeo. Good morning, Bravo India Romeo, radar contact from departure, climbing maintain 400. On dial departure. Climb and maintain flight level 400 on dial departure. We have the Airbus in sight. Any chance to fly direct to Lida, sir? Clear to fly direct to Lida position. Bravo into Bravo. Clear direct to Lida. Thanks a lot. O azul tá livre, 110 com 62. Decolagem azul 4.7. Salvador, bom dia, é o 6749 SS, da Delta, autorização 340 para Guarulhos. Suficiente, 6749, só um instantinho, cópia. Aguarda. Web 5717, tá falando pro Bush? Web 5717 tá pronto pra cópia, senhor. Sim, só um instantinho, tem um tráfego decolando, já vou pagar essa cópia. Se tivesse pronto pro Bush, estaria liberado. Tá aguardando o pacote. 17, decolou 52 e 93. Bom dia, Azul 4, 17. Web 5717, cópia. 5717, vai cópia. Autorizado Galeão 340, Pesuru 10, SMAP, direto Lúvito, direto Babacene, após conforme. Decola no zero direita, da Aelle da Bridge. 119 decimal 35, 54, 76, transponder. 4 no 77, possível vá direto da El? Está presente? Direto da El, está livre. 4 no 77. Obrigado, direto da El, 4 no 77. Siga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 1013. Bonf, passeio ajustado 1013. Graça Romé 749. Prossiga. Autorização 340, Guarulhos. Afirmativo, autorizado 340, APZULU 21. Drive, direto para as de Caldas, decolagem no zero direita, Arbor, Elefa, após Elefa voa Sagaz, controle 1935 e aciona 5474. Eita, autorizado 340 Guarulhos, APZULU 21, Drive, Foto de Caldas, decolada no zero, curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Sagaz, 1935, controle 5474, transponder web. Confirmando a saída, Arbor Elefa, após Elefa Sagaz, pronto, puxa acionar 6749. Temo o solo, chame-me, por gentileza, a frequência 386. Web 5898, autorizado com fins, 340, Pesulu no meia. Decola da pista 10 com curva direita, da Aelle da Bridge, após Bridge, Pesulu no meia. 119 decimal 35 e aciona 5477. Tirando o transponder. Transponda 5477 e o controle 119935. Pode confim, número 340, decola de Salvador, 340 para confim. Decola da 10, da Aelle da Bridge, da Pêndulo 16 conforme rota. 547, transponda, chama 35, controle. Chama pronto 5898. 749, está no 2004, que vem na Conané. Autorizado, puxa o seu nome, chame táxi. Autorizado, né, 749.